Podemos ir? Podemos ir. Tá ligado? Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria esclarecer algumas noções que eu andei espalhando aí por mensagem no Facebook e também em artigos, e que dizem respeito especialmente ao senso de realidade. Se nós pensarmos o que é realidade, né, a própria palavra, de certo modo, nos esclarece, porque vem da palavra latina res, rei, que quer dizer coisa. O que é uma coisa? Coisa é tudo aquilo que não é pensamento. Coisa é tudo aquilo que existe fora e independentemente do que nós pensamos. Então, é coisa muito fácil você perceber a diferença entre um pensamento e uma coisa. Mas, embora através do pensamento você possa se orientar no meio das coisas e até modificá-las de algum modo, o pensamento por si jamais produz uma coisa. Portanto, só entendemos o que é coisa, o que é realidade, quando entendemos o que é coisa e sabemos que coisa é aquilo que está além do nosso poder de criar. Está dando o nosso poder de modificar, sim, mas não podemos criar. Uma vez eu ouvi alguém dizer, por exemplo, que um certo poema de John Keats, né, valia muito mais que um gato. Então eu responderia, faça um gato, então. Né? Nós podemos fazer um poema, não podemos fazer um gato. Se disser, não, nós podemos fazer um gato em laboratório, um gato de proveta, você não está fazendo, você está apenas transformando materiais que você pegou na própria natureza. Nós transformamos coisas, mas não fazemos, não criamos coisas, não criamos absolutamente nada, nada, nada. O pensamento não é criador neste sentido. O pensamento cria possibilidades de ação e possibilidades de compreensão, mas ele não cria coisas. Então, esse senso de que existem coisas, eu acho que é um dos elementos mais faltantes na cultura brasileira, sobretudo das últimas décadas. Você vê aqui, agora mesmo eu estava lendo, por exemplo, um livro do Zé Guilherme Melchior, O Marxismo Ocidental, que é um livro excelente, aliás. E a gente vê o tempo todo, o Melchior está buscando o quê? Tá certo? Ele está buscando cultura, ele não está buscando a verdade. Em nenhum momento ele está buscando a verdade. Está buscando mais cultura, mais cultura, mais compreensão da cultura, etc, etc, etc. O problema é de que existe uma verdade a ser encontrada e de que esta verdade só vale se ela valer na hora da morte. Quer dizer, aquilo que perante, vamos dizer, uma situação que nos é totalmente imposta de fora e quanto a qual nós não podemos fazer nada. Bom, aí você tem a noção do que é a realidade. Então, se existe alguma verdade, é uma verdade que tem que se sustentar, vamos dizer, na hora da morte. Como dizia o Ortega Gasset, suas ideias dos náufragos, quer dizer, aquela ideia que na hora que o sujeito está se afogando, ele se agarra numa tábua, fala, bom, você vai se agarrar na sua ideia como se agarrou na tábua na hora de morrer ou não? Se a resposta for não, então a ideia é apenas uma futilidade, é um divertimento, pode ser muito interessante, mas é alguma coisa que vale para a sociedade humana. E a sociedade humana é justamente aquilo ao qual você está dizendo adeus na hora da morte. Né? Você não vai levar ninguém junto com você. Né? Então, também me ocorreu a seguinte ideia. Eu muitas vezes já fiquei no mato sozinho, e agora quando fui para o Maine caçar urso, eu tive de novo esta experiência. E digo, qual é a diferença de você estar no mato sozinho e você estar numa cidade? Quer dizer, na cidade você tem, vamos dizer, todo um aparato que já foi montado para a sua segurança e para você poder exercer as ações que deseja de acordo com pautas que já estão mais ou menos pré-determinadas. Por exemplo, você tem a lei de trânsito que diga por onde você vai, você tem a localização das várias coisas, onde elas estão, você sabe quais são, aonde você pode obter aquilo que você deseja, se você quer comida, você vai no restaurante, quer um remédio, vai na farmácia. Já tá, toda esta ordem social está montada em torno de você para te proteger e para que você se localize, tá certo? Então, esse é o ambiente no qual nós vivemos a maior parte do tempo. Se te jogam no meio do mato e você está sozinho, não tem ninguém perto de você, não existe essa ordem social. Você tem só um caos em volta. Não que a floresta seja por si mesma um caos, há alguma ordem nela, mas é uma ordem incompreensível para você. Quer dizer, se você passar 40, 50 anos no meio do mato, como o Jim Corbett ou o John Hunter, você descobre algumas coisinhas, algumas regularidades dentro dela. Como, por exemplo, Corbett descobriu que pelo piado dos pássaros ele podia mais ou menos saber onde estava o tigre. Né? Eles piavam de uma maneira diferente. E às vezes outros animais, certos tipos de veados também, emitiam um som diferente quando tinha um tigre. Eu digo, mas isso aí depois de anos. Né? Quer dizer, algumas conexões, algum princípio de ordem, alguns princípios isolados de ordens parciais, um sujeito com muita experiência aprende. Né? Eu me lembro também que o Orlando Vilas Boas dizia que esse pessoal da cidade imagina que índio adora o mato. Índio tem terror de mato e não vai lá de jeito nenhum. Só vai quando o outro já treinou ele, é experiente. Agora a maior parte da tribo não sai dali, não são loucos. Né? Então, isso significa que quando você está ali sozinho, você é a única ordem social existente e você tem que impor a ordem. Não tem ninguém que vai impor para você. Tá certo? Na hipótese, por exemplo, de aparecer o urso, eu digo, bom, quem que vai botar o urso no lugar dele? Quem que vai explicar para ele que não é para ele comer você? É só você mesmo que pode fazer isso. Quer dizer, ou ele mata você o mata, ou você o espanta de algum modo. Tá certo? Mas é você que tem que fazer isso, não há mais ninguém para fazer. Portanto, você representa a ordem no meio do caos. Então, é uma responsabilidade tremenda, que a maior parte das pessoas não imagina. Então, todas as situações que nos colocam absolutamente sozinhos, nos confrontam com o quê? Com o mundo das coisas. Né? Vera, na sociedade humana, você não tem um confronto direto com as coisas. As coisas já estão mediadas por um sistema de relações que foi montado para que você sobreviva relativamente bem ali no meio. Mas se você está no mato sozinho, você está diretamente confrontado com as coisas e o único princípio de ordem é você mesmo. Quer dizer, você não tem a quem apelar. Você ali não tem direitos, direito zero. Se eu vier o urso comer você vai explicar, não, eu tenho direito de... Né? São direitos humanos, você está infringindo. Não adianta explicar isso para o urso, né? Se você precisar comer alguma coisa, tá certo? Você precisa de uma comida, você precisa desesperadamente que apareça um bicho comestível, o bicho não aparece. Né? Às vezes você pode procurar dias a fio e não encontra nada. Ou você vai pescar e o peixe não vem. Quer dizer, você não tem controle nenhum sobre a coisa. Mas algum controle mínimo você vai ter que exercer, senão você vai morrer. Então é a luta entre o pensamento e o mundo das coisas, a realidade. Este senso da realidade como uma coisa sobre a qual nós não temos poder e que nós podemos ordenar de uma maneira muito precária e parcial, esse senso, para mim, é a coisa mais importante de desenvolver em filosofia e em ciências humanas. Quer dizer, em geral, na cultura do Ocidente, você tem duas culturas, uma cultura que diz respeito ao pensamento e ao espírito humano, que é o mundo próprio da cultura, da filosofia, das artes, e você tem um mundo que trata das coisas, que é o mundo científico. Porém, a ciência trata das coisas, fala, não. Não existe uma única coisa concreta da qual a ciência possa tratar. A ciência só trata de aspectos selecionados e mensuráveis das coisas. Portanto, ela não trata com o mundo concreto, mas com o mundo abstrato. E, às vezes, dá a impressão que esse é o mundo das coisas, porque a ciência nos mostra, às vezes, certas relações necessárias, relações causais necessárias, que são inquebrantáveis, por assim dizer. Né? Esta fatalidade das relações que a ciência nos mostra, não dá a impressão que aquilo é o mundo das coisas. Não, mas são só um aspecto das coisas, conexões separadas, aqui, ali, ali, ali. Você não tem um sistema das conexões. Mas na sociedade humana, todas as conexões estão conectadas, por assim dizer. Quer dizer, a sociedade humana te dá um exemplo de ordem do qual você não encontrará similar em nenhuma ciência. Nenhuma ciência te mostra uma coisa, um universo tão ordenado quanto a sociedade humana tomada no seu conjunto. Não é isso? E quando você está desligado da sociedade humana, o único coeficiente de ordem que existe é aquele que você já tem incorporado em você e que você seja capaz de instaurar, de impor ao mundo circundante. Isso, por exemplo, vamos dizer, a temporalidade da existência humana, nossos ritmos diários, você tem que dormir um certo número de horas, você tem que comer com um certo intervalo de tempo. Digo, muito bem, mas isso é uma conveniência nossa. Quem diz que, se eu estiver no mato, quem diz que a comida vai aparecer nos momentos em que eu preciso dela? Né? A comida, mais dia menos dia, aparece. Né? Mas isso já me aconteceu, de ficar perdido no meio do mato e a gente não conheci direito as plantas, os vegetais que tinha ali, a gente não sabia o que podia comer, o que não podia comer. Eu falo, bom, então tem que comer um bicho, você mata um bicho ou come um peixe. Né? E os bichos certamente não estão ali se oferecendo para que você os mate e coma. Eles tentam fugir de alguma maneira, ou então eles te atacam. Tá certo? Então, a ordem interna que você sabe, que você sabe que precisa para você sobreviver, ela não coincide com a do universo exterior como coincide dentro da sociedade humana. Quando a sociedade humana funciona, claro. Existem também situações caóticas na sociedade humana. Mas acontece que o senso de realidade é, então, portanto, uma coisa que sempre nos contraria. Sempre e sempre e sempre. Porque há uma diferença de quase imensurável entre o mundo do pensamento e o mundo das coisas. Não é isto? Você pode, por exemplo, existem fenômenos de telecinesia. Por exemplo, o terceiro consegue, pelo pensamento, mover uma coisa. Né? Havia um cidadão inglês que ele conseguia, com a força do pensamento, ele conseguia fundir o motor de um carro, só que ele depois não conseguia consertar pela força do pensamento. Né? Então é assim, quer dizer, existe até certo ponto uma relação entre a mente humana e os processos físicos da natureza, pelo simples fato de que o pensamento humano se apoia também num suporte físico, que é o tal do cérebro, sistema nervoso, etc, etc. Mas é uma relação muito, muito tênue, tá certo? Em geral, o abismo entre o mundo do pensamento e o mundo das coisas é absolutamente intransponível. Você imagina, por exemplo, se você deseja operar sobre uma fração do mundo exterior para produzir um determinado resultado. Você imagina, por exemplo, uma orquestra que pretende tocar uma música. Ela tem inicialmente uma folha de papel na mão, que tem ali uma série de indicações que mostram, vamos dizer, uma ordem matemática ideal de uma série de sons, tal como o compositor a concebeu. E de muito bem, agora nós vamos querer transformar esta ordem, que é puramente hipotética, abstrata, numa ordem real, quer dizer, numa sequência de sons harmônicos produzidos por diversos instrumentos ao mesmo tempo. Você imagina, então, por exemplo, aqueles instrumentos, uns são feitos de metal. O que, que o metal tem a ver com o som que você deseja produzir? Absolutamente nada. Quer dizer, o metal obedece às suas próprias leis constitutivas, que não são aquelas que interessam a você. Do mesmo modo, a madeira dos instrumentos, ela teve que ser colhida em algum lugar, e você tem lá uma árvore que você quer cortar para fazer uma flauta ou coisa parecida. Tá certo? Não é toda madeira que serve para isto. As madeiras também têm cada uma a sua constituição interna, que é rebelde aos nossos propósitos. Não é isso? Em segundo lugar, você vai ter que reunir os músicos no mesmo lugar. Como é que eles chegaram lá? Foi por meios musicais? Não, eles tiveram que tomar um ônibus, dirigir um carro, tomar um avião, alguma coisa assim. Não é isso? E pior, eles têm que chegar no mesmo horário. Eles têm que estar lá no mesmo horário, mas o avião de um atrasou, o pneu do carro do outro furou, o outro teve uma gripe e assim por diante. Então, você imagina a quantidade imensa de elementos caóticos e incontroláveis que tem que se dirigir a um mesmo fim para produzir aquela meia hora de sons, tá certo? Ordenados, que ainda assim terão que ser treinados, ensaiados uma multidão de vezes, passando por mil erros. Está lá o maestro, não, você errou aí, você demorou tempo demais, você forçou a barra demais, assim. Você imagina tudo, por isto aqui, você imagina, vamos dizer, por um lado você vê a criatividade humana, a capacidade de fazer isso, mas por outro lado você vê a impotência humana, a dificuldade imensa de produzir isso aí. Qualquer objeto técnico que você observa, você vai ver que ele se compõe de elementos, às vezes de origem diferente. Por exemplo, você pega aí uma espingarda, um rifle, você vê que tem uma parte que é de metal, uma parte que é de madeira ou de plástico, tá certo? Os metais também são de consistências diferentes. O metal do parafuso não é o mesmo metal do cano e assim por diante. E aquelas pecinhas, uma por uma desenhada, peças absolutamente diferentes. Né? O que pode haver de mais diferente do que um gatilho, um cano, um parafuso e um cano? Não é isso? E elas todas têm que se encaixar umas nas outras para produzir um único, um resultado convergente. Não é isso? Dias atrás eu coloquei em discussão no Facebook o problema da harmonia. Não é isso? E sugeri várias definições de harmonia, das quais nenhuma servia. Tá certo? E disse que ia sondar o assunto melhor na aula. Então, aqui nós temos o primeiro traço definidor da harmonia. A harmonia é uma concordância. É uma convergência de alguma coisa. Né? E essa convergência tem que se dar no espaço e no tempo. Tem que articular, é uma convergência que articula espaço e tempo. Portanto, nesse caso, os músicos têm que tocar determinadas notas no mesmo lugar, tá certo? E em tempos que estão articulados entre si. Tá certo? Mas essa ideia da convergência ou da concordância você vê em qualquer objeto técnico. Quer dizer, todas as peças que são totalmente diferentes entre si, elas têm que operar de uma maneira concordante e convergente para produzir um determinado resultado. Essa experiência de você, ou de você construir o equipamento, se não constrói, pelo menos se alguma vez usou o equipamento e deveria raciocinar sobre ele, nos dá a ideia de como é problemático, como é difícil a adaptação humana ao mundo das coisas. Essa adaptação se dá eminentemente através da técnica. Não é isso? E a técnica consiste em você tomar elementos diferentes, provenientes de várias fontes, alguns que são puramente intelectuais, que é a ordem que você pretende impor, o desenho da coisa, o projeto, etc, etc. E os vários elementos que vão compor as várias peças que vão se articular. Tudo isso em vista de produzir um fim, um resultado. Agora você imagina, entre a ideia que você teve e o resultado final, você imagina a multidão de elementos fortuitos e incontroláveis que se interpõem entre uma coisa e outra. Por exemplo, aqui está a minha concepção e aqui está o objeto que eu pretendo produzir. Digo, mas o que isso tem a ver com a origem dos materiais? Não tem absolutamente nada a ver. A origem dos materiais, por exemplo, se você precisa de um determinado metal, esta origem não é determinada pelo seu projeto, ela é determinada por determinadas leis mineralógicas que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Não é isso? Então, se você pega um engenheiro vai construir, sei lá, uma arma, um automóvel, uma coisa assim, né? Toda a racionalidade do projeto dele, ela se cruza com uma ordem racional completamente diferente, que é a ordem da estrutura dos materiais que ele vai ter que usar. Esta ordem não tem nada a ver com o projeto, mas ele vai ter que, o projeto vai ter que levá-la em conta. Ela é um obstáculo e, ao mesmo tempo, é um meio. Né? Então, tudo aquilo que é um meio para alguma coisa é também um obstáculo para a sua realização, porque o meio não obedece à racionalidade do projeto, mas obedece à racionalidade da sua própria constituição. Você quer fazer uma mesa, por exemplo, fala, muito bem, você tem aqui o projeto. Né? Acontece que a madeira não está se oferecendo para você para ser cortada exatamente do jeito que você quer. Né? Ela resiste, é? Claro que se ela não resistisse, ela não poderia ser uma mesa. Se fosse um material mole, não poderia construir uma mesa. Então, ela tem que resistir, ou seja, ela tem que ser um obstáculo para ela poder ser um meio. E é meditando sobre essas coisas que nós acabamos pegando, de algum modo, algo da relação entre pensamento e realidade. E, aos poucos, essa estrutura da realidade ela vai se mostrando para nós de maneiras parciais mais progressivas. E você vai aprendendo mais e mais e mais e mais sobre isso. É só assim que você escapa a um negócio que é o automatismo do pensamento. Quer dizer, o pensamento também tem suas próprias leis, tem algumas leis que são lógicas, outras leis são analógicas, leis do simbolismo, etc, etc. Você tem as leis da gramática, que também interferem, você tem as leis da aritmética, tudo isso interfere no pensamento. De modo que o pensamento, ele, além de você ter que contar com todos os obstáculos da ordem material externa, você tem que contar com os obstáculos internos do próprio pensamento. Certas coisas são impensáveis, certas coisas são incoerentes, certas coisas são dificilmente apreensíveis pelo pensamento, e assim por diante. Então, às vezes as pessoas usam essa expressão aprender a pensar. Fala muito bem, eu acho que pensar, de certo modo, todo mundo sabe, tá certo? Mas aprender a pensar é somente aprender a vencer os obstáculos internos do próprio pensamento, né? Por exemplo, você aprender a constituir uma série lógica, tirar uma dedução, etc, etc, etc. Aprender a pensar não é aprender a conhecer, né? Se nós não temos essa constante referência à realidade, ao mundo das coisas, e se não estamos muito conscientes das dificuldades que isso coloca para nós, então a coisa mais fácil é nos deixarmos arrastar pela mecânica do nosso próprio pensamento. E essa mecânica, vou dizer, quanto mais perfeita ela é, mais ela nos afasta da realidade. A realidade sempre se opõe ao pensamento. Sempre, sempre, sempre, sempre. Ela nunca é dócil ao pensamento. Tá certo? E existe a técnica precisamente por isto. Se o mundo material fosse dócil, não precisaria existir a técnica. E, ademais, se você estuda a história das técnicas, você vê como, às vezes, se leva séculos para vencer os obstáculos mais simples, né? Eu vejo, por exemplo, estudando, você sabe que eu sou colecionador de canetas, né? Caneta inteira. E quem inventou a caneta inteira foi Thomas Jefferson. Mas ele inventou o conceito, a ideia, ele não conseguiu realizar. Ter lá os planos, etc, etc. Porque ele não tinha como controlar a saída de tinta, a quantidade de tinta necessária. Ainda levou mais 50 anos para que conseguissem fazer isso. Uma coisa simples como uma caneta, não estou falando de uma astronave, nem de um reator atômico, uma mera caneta inteira, né? Entre você ter o projeto, isso é a conexão lógica do mecanismo que você pretende realizar, você ainda precisa ter a ideia, vamos dizer, dos materiais certos, na quantidade certa, na ordem certa, etc., para produzir aquele resultado, e isto leva um tempão. Se você pensar, por exemplo, quanto tempo o ser humano levou para ele evoluir do relógio de sol para o relógio de areia e para o relógio mecânico e depois para os relógios eletrônicos, né? Foram milênios. Para fazer uma coisa tão simples. Né? Então, essa noção da resistência da realidade e de que a realidade ela tem as suas próprias conexões internas que nos escapam. Quer dizer, a realidade não é um caos. Ela tem uma ordem interna, mas essa ordem não é a ordem do nosso pensamento. E você nunca sabe qual é. Quando você descobre alguma coisa, é uma conexão parcial que pode, ao mesmo tempo, estar ligada, atravessada por mil outras conexões que não tem nada a ver com ela e que podem impedir que você se aproprie e possa manobrar aquilo. Então, quando confrontados com problemas da realidade, geralmente as pessoas se refugiam no quê? Na ordem do pensamento. E acreditam que pensando bem, elas vão aprender algo da realidade, mas a coisa de fato não é assim. Porque na realidade as coisas podem se combinar de maneiras muito diferentes. Eu vi essa semana, por exemplo, que surgiu essa discussão por causa daquelas bobagens do Marco Antônio Villa, né? A coisa foi colocada nos seguintes termos: o PT é um partido comunista ou é um partido patrimonialista, corporativista? Né? Eu digo muito bem, essa distinção existe na nossa mente, uma distinção do pensamento. Quem disse que na realidade essas coisas estão assim separadas? Como é que elas se articulam na realidade? Veja, eu me coloquei esse problema já anos atrás. Não é isso? Nós sabemos que no Brasil existe essa tradição patrimonialista, tão bem descrita pelo Raimundo Faur no livro Os Donos do Poder, onde ele caracterizou o Estado brasileiro como um Estado que é permanentemente privatizado, por assim dizer. Não é uma burocracia impessoal que funciona como uma máquina igual para todo mundo, tá certo? E que é, portanto, separada da estrutura do poder político. Separada e distinta, quer dizer, qualquer que seja o indivíduo que está no poder político, a máquina estatal vai funcionar do mesmo jeito. Então, claro que existe uma zona de interferência entre as duas coisas, mas no Brasil essa zona de interferência é total. Isto é, o sujeito se apropria do poder político, ele se apropria também da máquina do Estado. Isso é assim desde o começo. E o Raimundo Fauno descreve isso num livro que chamou significativamente Os Donos do Poder, quer dizer, os caras que se apropriam do governo, eles se apropriam do Estado e de toda a máquina burocrática, e essa máquina passa a servir a eles e não a finalidades permanentes do Estado. Ele descreve isso maravilhosamente bem no livro. Então, o Estado brasileiro simplesmente é assim, sempre foi assim, né? E você veja, de repente aparece no cenário um partido que se volta contra isso. Quer dizer, não queremos que o Estado seja assim. Nós queremos um Estado democrático, igualitário, plebiscitário, etc, etc, etc. Nós queremos um Estado socialista, quer dizer, um Estado feito para, primeiro, se apropriar de tudo e depois se autodissolver para criar a utopia socialista. Aí, já nesse caso, nós temos que observar o seguinte: se nós lemos os clássicos do marxismo-leninismo, nós vemos que a ideia do... quer dizer, entendemos o socialismo como a estatização total, tá certo, dos meios de produção, e o comunismo como aquilo que deveria vir depois, quer dizer, o Estado que se autodissolve. Na realidade não é bem assim, mas é assim que eles dizem, né? Então você vê, a própria implantação do socialismo, como é que se faz? É um decreto? O sujeito chega lá e escreve assim: agora todas as propriedades são do Estado. É assim que se faz? Não, isso é absolutamente impossível. Tá certo? Porque se você quer que o Estado controle a economia, o Estado precisa ter agentes, pessoas de carne e osso, que vão lá e controlam as coisas. Por exemplo, em cada fábrica você precisa tirar o dono e botar um gerente que foi designado pelo Estado, e portanto vai obedecer não à lógica da própria empresa, à lógica das finalidades da empresa, mas vai obedecer, vai ter que articular essa lógica com as lógicas do Estado. Tá certo? Ou seja, você precisa de um montão de gente para fazer isso, e você já tem essas pessoas treinadas? Não, não tem. Então você tem que treinar. Então, por isto mesmo, Karl Marx dizia que o processo de estatização dos meios de produção poderia levar décadas ou séculos. Também dizia que esse processo seria impossível se as forças produtivas do capitalismo não tivessem sido levadas ao seu máximo desenvolvimento. Portanto, você tem vários obstáculos. Primeiro, se você tem um capitalismo incipiente, capitalismo subdesenvolvido, não dá para você estatizar a economia. Segundo, para estatizar, além de você precisar ter um capitalismo já desenvolvido, você precisa ter as pessoas treinadas. Ou seja, o próprio capitalismo tem de produzir a mão de obra altamente qualificada que criará a nova classe de gerentes e administradores estatais. De onde essa pessoa tem que sair? Tem que sair das universidades, evidentemente. E para isso elas têm que ter obtido um treinamento suficiente. Agora, você imagina, você pega as pessoas da nossa universidade e entrega não uma empresa, não a Petrobras para o nego dirigir, mas um posto de gasolina. O posto de gasolina vai à falência em uma semana. As pessoas não têm a qualificação para isso. Então, são duas ordens de dificuldades. Primeiro, é preciso que o capitalismo se desenvolva para que ele crie os meios que tornarão possível a socialização dos meios de produção. Em segundo lugar, essa socialização requer, vamos dizer, a mão de obra, o treinamento da mão de obra para as finalidades já do socialismo. Então, isso é uma complicação da coisa, né? Isso quer dizer que se o comunismo, quer dizer, a ausência de Estado, o igualitarismo total, é apenas um ideal utópico continuamente transferido para o dia de São Nunca, o próprio socialismo, isso é a própria estatização dos meios de produção, também é o ideal utópico. Não chega a se realizar jamais. Você se aproxima dele um pouco mais, um pouco menos. Tá certo? Mas isso quer dizer que é uma coisa enormemente complexa. Então, é claro que pode aparecer um partido comunista que levante já a bandeira do comunismo final e com ela atraia outras pessoas. Atraia seus militantes, seus eleitores, seus adeptos, etc. Pode acontecer isso. Mas também pode acontecer que você tenha um partido comunista que levante não a bandeira da meta final, mas a da meta mais próxima e mais exequível. Ou seja, o que nós vamos fazer no próximo passo? Por exemplo, se você tem uma população altamente insatisfeita com algum problema imediato, Você chegar lá e prometer para ela um paraíso socialista daqui 3 ou 4 séculos, não adianta, a gente quer uma solução imediata. Então, dependendo da situação, os partidos comunistas levantaram ou a bandeira da meta final, se parecer atraente naquele momento, mas essa bandeira é sempre muito teórica demais para interessar a população em geral, ou levantar algo, uma bandeira mais exequível, que pode ser, por exemplo, uma independência nacional, como durante 30 ou 40 anos os partidos comunistas do mundo inteiro fizeram. É isso. Por exemplo, para destruir os impérios coloniais. Então você chegava lá numa nação da África, da Ásia, e dizia, não, você tem que ser independente de Portugal, da Inglaterra, etc., etc. Fomentava aquela independência nacional, que era então o objetivo ao alcance. Não é isso? Claro que com vistas a chegar algum dia no socialismo, etc., etc. Mas se você for ver bem, o número de situações em que um partido socialista conseguiu se levantar e chegar ao poder com a bandeira da socialização dos meios de produção é quase nulo. Como é que Lenin tomou o poder? Prometendo isso? Não, ele prometeu acabar com a guerra. Isso foi a primeira coisa, né? Então, parar com a guerra e distribuir comida imediatamente para as pessoas. É a paz e a comida. Foi isso que ele prometeu. Claro que ele tinha em vista uma outra coisa, a longo prazo, etc., etc. Mas não foi com isso que ele ganhou a adesão das pessoas. Então, se você perguntar assim, quando que Lenin angariou adeptos pregando a socialização do meio de produção? Nunca. Ele nunca fez isso. Mesma coisa, se você ver na Revolução Chinesa, Mao Tse-tung também, a primeira coisa que ele prometia era ganhar a guerra contra os japoneses. E foi por isso que as pessoas aderiram a ele. Na verdade, o Chiang Kai-shek estava combatendo os japoneses muito mais eficientemente do que o Mao Tse-tung, mas Mao Tse-tung conseguia enganar as pessoas e fazer, sobretudo, os americanos acreditarem que o herói da guerra era ele. Tanto que os Estados Unidos apoiaram o Mao Tse-tung o tempo todo. Ele não parecia ter um objetivo comunista. Tá certo? Então você vai ver que, em parte alguma, o comunismo se impõe com a sua bandeira final. Porque essa bandeira é muito remota. Então, no Brasil, o que aconteceu com o PT? O PT levantou a bandeira, vamos dizer, antipatrimonialista. Não é isso? Ou seja, tem os caras que são os donos do Estado, eles estão lá em cima roubando, enchendo a burra de dinheiro, tá? Tipo Fernando Collor de Mello e outros, e nós vamos acabar com essa porcaria. E vamos democratizar esse negócio. Foi isso que eles propunham no começo. Tinha um fundo socialista, evidentemente, que aparecia, vamos dizer, mais nos documentos internos do partido, mas as bandeiras que ele levantava eram muito mais antipatrimonialistas. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tentei explicar isso num artigo, mas acho que eu devo explicar melhor aqui. Ao mesmo tempo, qual era o instrumento de ação que eles tinham na mão? Eles não contavam com uma revolução armada, com uma insurreição. Não havia possibilidade de uma estratégia insurrecional, como usou Lenin na Rússia ou Mao Tse-tung na China. Por quê? Porque a estratégia insurrecional só funciona quando tem uma guerra. Se não tiver a guerra, a insurreição não vai dar certo. Né? Então, se você disser, mas o exemplo de Cuba, onde eles tomaram o poder por via insurrecional, eles não tomaram o poder por via insurrecional de jeito nenhum. Né? O governo Batista foi derrubado pelos americanos, que abriram o caminho para que o Fidel Castro chegasse ao poder. Confiaram no Fidel Castro, eles mandaram o Batista sair do governo, e daí abriu a vaga e o Fidel Castro era o primeiro candidato e ele chegou lá primeiro. Não houve combate. Entre a Sierra Maestra e a chegada deles à Havana, simplesmente não houve combate. Trocaram 2 ou 3 tirinhos, é uma coisa, não houve insurreição alguma. Tá certo? Então, eles tomaram o poder por uma decisão americana. Isso foi o que aconteceu em Cuba. Então, disse, foi uma revolução. A revolução é um símbolo, a palavra símbolo. Né? Então, se você perguntar aonde que os comunistas tomaram o poder por via insurrecional, partindo de uma situação de paz e ordem, quer dizer, aqui você tem uma ordem social, os comunistas fazem uma revolução, derrubam a ordem social e tomam o poder. Nunca aconteceu. Em todo lugar, houve uma guerra que cria uma vacância, deu um vácuo de poder, tá certo? Ou há uma circunstância externa, onde o poder externo intervém, como aconteceu em Cuba, e ele derruba o governo para você, tá certo? E daí o sujeito que está lá na Serra Maestra toma o poder, sem obstáculo, tá certo? Arrombando na porta aberta. É, sempre foi assim. Mas, na nossa mente, vamos dizer, o símbolo revolução ou insurreição, tá certo? É ter um poder muito grande. Não é isso? E, na esfera dos conceitos, dos pensamentos, uma estratégia revolucionária é o inverso de uma estratégia reformista. Né? Mas, na verdade, essas coisas se misturam. Não existe essa... Quer dizer, estratégia puramente revolucionária é apenas um conceito ideal que jamais se realiza. Então, o que o PT tinha na mão era a única estratégia disponível, que é a estratégia do Antônio Gramsci. Não é isso? Então, em 1956, quando Khrushchev fez o seu famoso discurso pedindo a coexistência pacífica entre a União Soviética e as potências ocidentais, então, claro que os meios de acesso ao poder tinham que ser meios pacíficos. Não é isso? A não ser que houvesse alguma situação especial, como houve em Cuba. Mas imagina se houvesse uma revolução armada, uma revolução comunista armada, num país grande, depois de pouco houvesse na Alemanha, a União Soviética ia ficar contra. Quer dizer, peraí, agora tem bomba atômica aí, vamos devagar, nós não queremos precipitar uma guerra atômica, vocês, né, como dizer, controlam a sua exuberância. Né? Agora em Cuba, que é um paísinho desse tamanho, fala, bom, tudo bem, pode fazer, tomar lá o poder do jeito que quiser. É, então, a única estratégia que existia no mundo para os comunistas a partir de 1956 foi a do Antônio Gramsci, não havia outra. Tá certo? Para todos os partidos comunistas, tanto que logo surge o fenômeno do eurocomunismo. Né? Você vê, estuda a história do próprio Partido Comunista Italiano, cujo líder, Palmiro Togliatti, era um discípulo de Antonio Gramsci, e onde o gramscismo foi adotado in totum, desde os anos 50. Do mesmo modo, vamos dizer, o Partido Trabalhista Inglês, o Partido Comunista Francês. Lembra que em 1968, quando teve a rebelião dos estudantes, o Partido Comunista ficou contra. E ele foi um dos alvos da rebelião estudantil. Por quê? Porque estava seguindo a linha soviética. Nós vamos devagar, vamos pelas eleições, etc, etc, etc. Ou seja, em vez de nos chocarmos com a sociedade burguesa, nós entramos dentro dela e usamos os seus mecanismos para destruir. Isso estava previsto no próprio Lenin. Você vê que, quando perguntava ao Lenin, como é que nós fazemos para tomar o poder da burguesia, tomar dela o poder econômico? Ele disse, dois meios, nós vamos moê-la entre as pedras da inflação e do imposto. Então, ora, se você toma todos os bens da burguesia, de quem que você vai cobrar imposto? Né? Portanto, nesse negócio de estatização, simplesmente não existe. Né? Você vai tomando aos poucos, corroendo através do imposto. O imposto vai passando o poder da burguesia para você. Imposto e regulamento, tá certo? E... através da inflação, você faz com que a riqueza da burguesia dependa cada vez mais do governo. O governo é que determina quanto vale o seu dinheiro. Então, aconteceu uma coisa que ninguém havia previsto, que era o seguinte, adotando a estratégia gramsciana, o PT e outros partidos de esquerda foram gradativamente se apropriando do Estado, primeiro todo o funcionalismo público e depois de uma série de órgãos que orbitam em torno do Estado, ONGs, né, os partidos políticos, mídia, etc, etc, etc. Nós sempre sabemos que a mídia brasileira é dependente do Estado, sem anúncio do Estado os jornais vão à falência. Então, o PT foi controlando tudo isto, tá certo? Ora, e de repente, então aconteceu o quê? Antes você tinha, vamos dizer, os donos do poder, que eram os donos do Estado. De repente, o PT era o dono do Estado. É? Ele não tinha previsto isto. Então, o Raimundo Faul chamava isso do estamento burocrático. Né? Que são os caras que têm a burocracia a seu serviço. E, de repente, você tem um partido político que se apropriou do Estado. Então, agora, ele é o estamento burocrático. Hã? Então ele se tornou, por assim dizer, a parte mais reacionária da sociedade, a parte que resiste às mudanças democráticas, embora falando em nome delas. Então ele tem, evidentemente, ele tem que impor a censura, eliminar as oposições, etc., etc. Então, o PT, por adotar a estratégia gramsciana, se transforma num partido patrimonialista, sem perceber que era isso que estava acontecendo, e que ele teria que pagar pelas consequências disso. Está entendendo? Então, é por isso que você vê a massa ir para a rua contra o PT, ou seja, contra os donos do poder. E o pessoal do PT não percebeu que era isso que estava acontecendo. Eles acham que eles são a força revolucionária. Falam, não, meu filho, agora vocês são o estamento burocrático. Vocês não quiseram, vocês não tomaram conta de tudo. Então agora aguenta, ué. Tá certo? Mas, daí aparecem as pessoas de QI 12, cujo pensamento não tem acesso à realidade, porque está acostumado com a facilidade da sua dialética interior e tudo aquilo que o sujeito consegue formular em palavras, ele acredita imediatamente. E então aparece na cabeça das pessoas um antagonismo. O PT é um partido comunista ou um partido patrimonialista? Falei, não, ele é um partido patrimonialista porque ele é um partido comunista. Por que a estratégia comunista o colocou nesta posição? É? Portanto, não há contradição, não há essa. Mas há uma contradição na esfera teórica. Mas na prática, uma coisa produziu a outra e produzirá necessariamente onde quer que se aplique a estratégia gramsciana com sucesso. O Brasil é o caso de maior sucesso da estratégia gramsciana e por isso mesmo também é a história do seu maior fracasso. Porque, se você vê, o Raimundo Faro foi um dos fundadores do PT, ele era o padrinho do PT. Só que ele morreu em 2003, né? Poucos meses depois do Lula tomar posse. Então ele não viu o desenvolvimento das coisas. Se ele estivesse vivo, ele talvez tivesse advertido os caras, falando, vocês estão tomando conta de tudo, vocês veem que esse negócio de Antônio Gramsci aí, vocês vão tomar conta de tudo e vocês vão virar o estamento burocrático. É? E daí você se tornará o obstáculo ao desenvolvimento. Sem que, não é porque você queira, é porque isso é fatal. Você virou dono de tudo, controlador de tudo, então você não pode deixar que nada aconteça fora dos seus interesses, dos seus planos. Né? Em segundo lugar, você veja aqui, em qualquer circunstância, o objetivo de uma revolução, de um partido revolucionário, se divide em duas etapas. Primeiro, conquistar o poder. E segundo, criar a sociedade tal como ele imaginou. Ele não pode criar a sociedade sem ter o poder primeiro. Então isso quer dizer que o objetivo número um é a conquista do poder. Se pudesse ir por um meio armado, como foi na Rússia, então você mata os seus adversários. Claro que não mata do dia para a noite, porque teve uma guerra que continuou por muitos anos. É isso. E durante o tempo que dura essa guerra, você não está fazendo o que você quer, você está apenas impedindo que o adversário te impeça. Portanto, todas as reformas maravilhosas que você quer vai ter que ficar para o dia seguinte. Ou então você vai ter que tomar por via eleitoral democrática, que vai levar mais tempo ainda. E o processo de acumulação de poder pela via democrática é muito mais complexo. Porque tem que ser por infiltração, ocupação de espaço, etc. Um processo progressivo e lento, que só funciona se for quase secreto. Tem que ser discreto, a pessoa não pode falar muito. Então, vamos dizer que essa noção, vamos dizer, essa invisibilidade é essencial à estratégia gramsciana. Eu sempre digo, olha, a obra do Gramsci inteiro é um manual de vigarice. Entendeu? Como é que você engana todo mundo e toma o poder sem que ninguém perceba? É exatamente o que o PT fez. Né? Então, paralelamente à conquista do poder, tem que ter a estratégia de amortecimento. Né? Da oposição, etc, etc. E para esse amortecimento contribui eminentemente o quê? A mídia. A mídia tem que dar a impressão que está tudo normal, que não está acontecendo nada, né? Que não há perigo. Né? E a mídia cumpriu esse papel. Mas acontece o seguinte, a mídia inteiramente dócil ao plano gramsciano falou não é possível. Por quê? Mídia é uma indústria jornalística e essa indústria ela tem as suas necessidades próprias. Ela tem a sua dinâmica própria, que não pode ser inteiramente submetida a um controle político. Não dá para você fazer isso. Por exemplo, o jornal tem que sair todo dia. Você tem que preencher o espaço. Quer dizer, tem que ter gente que sai para a rua, faz entrevista, tira foto, etc. Vê, volta, escreve e preenche aquilo com alguma coisa. Essas pessoas, de algum modo, foram treinadas para relatar algo que viram. E, até certo ponto, você pode formar a mente delas para que só vejam o que você quer que vejam. Mas é possível que isto controle tudo ao mesmo tempo? Não dá para fazer isso. Eles vão sempre acabar vendo alguma coisa e querendo escrever algo que não lhe convém. E, sem contar o seguinte, existe um certo orgulho profissional em toda a classe. É? Você tem orgulho de ser um jornalista, de saber o que está fazendo, etc., etc. E você pode convencer o jornalista a mentir uma vez, duas, três, quatro, mas sempre não dá. Então, sempre uma zona de atrito. Veja, até jornais do próprio Partido Comunista, que eram de propriedade do Partido Comunista, como a Internacional Comunista, era o nome do jornal da Primeira Internacional, né? Ou L'Humanité, na França, né? Que era o jornal do Partido Comunista, o Daily Worker, aqui nos Estados Unidos, entre a redação do jornal e o partido, sempre vai haver uma zona de atrito. Por exemplo, você pode contratar um sujeito do qual você precisa, porque ele é um bom profissional, um bom técnico, etc., etc., e o partido impugná-lo porque ele não está bem na linha do partido. Né? Isso acontece tanto na mídia esquerdista quanto na mídia da burguesia. Para a Folha de São Paulo, no tempo que era um jornal reacionário, tinha na chefia da redação o Cláudio Abramo, que era um revolucionário trotskista. Né? Ele fazia o serviço dele, da maneira como o patrão determinava, mas quando ele podia, ele botava lá suas gotas de trotskismo, ou seja, havia uma zona de atrito e uma zona de negociação, por assim dizer. Toda a relação aí existe. Então, você não pode controlar tudo. Então, aqueles meios que você usou, não esqueça o que eu disse antes a respeito até da madeira, tudo aquilo que é um meio é também um obstáculo, necessariamente. E é um meio porque é um obstáculo, e vice-versa. Então, vamos dizer, a mídia serviu bem a essa ascensão do PT no sentido negativo, no sentido da ocultação, no sentido de não contar certas coisas. Mas não necessariamente no sentido positivo de sempre aprovar e aplaudir. Não é possível, né? Porque você tem também interesses objetivos da mídia, né? Que podem ser violados pela política partidária. Então, essa zona de atrito foi crescendo até um certo ponto. Não cresceu o suficiente para que a mídia se tornasse anticomunista, não. Mas se tornou, até certo ponto, antipetista. Sobretudo quando começaram a estourar as denúncias de corrupção. Muito bem, quem criou a moda das denúncias de corrupção? O PT. O PT subiu nos anos 90 com denúncias de corrupção. E treinou toda a mídia para fazer denúncias de corrupção. Bom, os caras continuaram a fazer o que eles tinham sido treinados para fazer. No começo, achando que os casos de corrupção eram fatos isolados, que não tinham nada a ver com os interesses do partido, que eram apenas ladrões, como os ladrões de tipo antigo. Só que a coisa começou a avolumar, e de repente perceberam, epa, quem está roubando é fulano, quem está roubando é o PT. Não é isso? Então, tudo isto era inevitável porque, na medida em que você se apropria do Estado, mediante a ocupação de espaços, muito bem, se fosse num outro país, apropriar-se do Estado lhe daria um poder tão grande que seria incontrolável. Como aqui nos Estados Unidos, se você se apropriar de tudo, de todos os aparatos do Estado, ele acha que não vai poder ser derrubado jamais. Mas acontece que no Brasil existe já esta zona de conflito entre o estamento burocrático e a população. A população sabe que o estamento burocrático a explora, rouba, etc., etc. E, ademais, para sustentar o estamento burocrático, precisa mais imposto, e mais imposto, e mais imposto. Então, não é possível você ser o estamento burocrático e querer ser amado ao mesmo tempo. Não vai dar. E foi isso que aconteceu com o PT. Então, não é um problema dele ser um partido que tem essa ideologia ou tem aquela ideologia. O problema é que ele, por via gramsciana, que é estritamente comunista, tanto que o próprio Villa reconhece que a estrutura do partido é leninista, mas o Gramsci também dizia que para executar a estratégia dele precisava um partido ser ter uma estrutura leninista. Então, uma estrutura leninista executando uma estratégia gramsciana, falando nós estamos estritamente dentro da linha do comunismo, só que pela peculiaridade do Estado brasileiro, a hora que você ocupou o Estado, ele passa a servir o partido. Então, o partido é a entidade privada que se apropria dos bens públicos. E, de repente, então, o PT vira o estamento burocrático, ele se torna um partido patrimonialista quase sem querer. Bom, eu cheguei a essa conclusão por quê? Porque eu via uma dificuldade de aplicar à situação os conceitos estabilizados que existem na história das ideologias. Você tem as várias ideologias, você define cada uma, etc, etc. Eu vi, pô, peraí, mas isso aí não está coincidindo com o que está acontecendo. Não dá para você definir a situação aqui com esses conceitos das várias ideologias que eu já tenho. Houve aí uma mistura, né? E de onde surgiu esta mistura? Foi por acaso o PT que mudou de ideia? Ele era um partido que, como diz o Vila, na origem ele tinha uma ideia socialista e depois virou outra coisa? Não. Se você observar os documentos do partido, ele não mudou de ideologia um único minuto. Ele continua tão fiel ao comunismo quanto sempre foi. Só que, na realidade, ele ocupou uma posição social que era do estamento burocrático. Então, a partir daí, é claro que o discurso do PT se torna cada vez mais incoerente com as atitudes do PT. Mas é tal negócio. Para você entender o que o sujeito está fazendo, você tem que se colocar no lugar dele. Não é isso? Como dizem nos Estados Unidos, você tem que vestir o sapato dele, calçar o sapato dele. Para calçar o sapato dele, você precisa de uma certa imaginação. Não é isso? Bom, eu comecei a treinar nisto. Quando eu era muito jovem, eu fui estudar teatro com Eugênio Kuzner, sem nenhuma intenção de ser ator, porque ele dizia que eu era o pior aluno dele, com toda a razão. Porque eu estava fazendo só para a cultura geral, eu me interessei por isso, pelo lado psicológico da coisa, não pelo desempenho do teatro. E o Stanislav tinha essa técnica da memória afetiva, quer dizer, como é que você compreende um personagem, como é que você o encarna. Né? O personagem pode ter tido emoções que você jamais teve. Ele pode sentir as coisas de uma maneira completamente diferente da sua, mas sempre deve existir algum análogo dentro de você. Então você puxa por esse análogo para você sentir uma coisa parecida com o que ele sente. É isso. Então eu me lembro, por exemplo, do Eugênio Kuzner, na peça Os Pequenos Burgueses, que é uma peça do Máximo Gorki, que é um autor comunista, que faz uma espécie... A peça Os Pequenos Burgueses é um manual de marxismo-leninismo, né? Onde você tem as classes sociais ali bem representadas, etc. E o Kuznet fazia um pai de família tradicional, né, russo, conservador, ortodoxo, etc., etc., que fica chocado com a conduta. Uma das suas filhas começa a dar para todo mundo e o outro filho vira comunista. E o pai fica chocado. Você vendo o Eugênio Kuznet fazer aquilo, você tinha certeza de que ele era aquela pessoa. Quer dizer, o escândalo dele, perante uma coisa que ele não estava compreendendo, que violava todos os valores dele. Então, o Kuzner também era um homem da esquerda. Como é que ele podia sentir tão perfeitamente o que um velho pater familias reacionário sentia? Bom, ele procurou na sua memória afetiva e encontrou os análogos. Então, ele deu credibilidade àqueles sentimentos do seu personagem. O Kuzner no palco era uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Eu vi várias vezes, era de se tirar o chapéu. Né? E por quê? Ele tinha sido aluno do Stanislavski, e o Stanislavski ensinou essa técnica para ele. Fala, em algum canto da sua memória existe uma emoção análoga à de qualquer ser humano. Claro que existem limites, não é isso? Então, por exemplo, para você representar certas pessoas que têm certos atos extremos, pode ser difícil, mas em algum ponto você encontra. Né? Você pode representar até Stalin. Né? Então, sempre existe em nós uma emoção análoga, uma experiência análoga. E eu comecei a perceber que isto servia não apenas para o teatro, mas que servia para tudo. Isso era um método sociológico absolutamente maravilhoso. Que... resolvia inúmeros problemas que a antiga sociologia psicológica não tinha conseguido resolver. E que também no estudo da filosofia você podia aplicar isso, fazendo o seguinte: à medida que você estava lendo os livros de filosofia, você buscar na sua memória afetiva experiências análogas àquelas que fizeram aquele filósofo ver as coisas do jeito que ele estava vendo. Por exemplo, quando Thomas Hobbes vê a sociedade como se fosse uma espécie de interdevoração, todo mundo devorando todo mundo. Bom, eu sei que a sociedade não é só isso, se ela fosse só isso, ela já teria acabado. Tem que haver, ao contrário, um elemento de colaboração. Mas, em algum momento da minha vida, eu posso ter visto a sociedade assim. É? Em algum momento de desespero, você está sendo perseguido, está numa onda de azar, tá falando, bom, então você busca lá esta experiência, e foi isso que Thomas Hobbes viu. E ele ficou tão impressionado com isso que ele achou que era tudo. Mas em certo momento isso também me pareceu ser tudo. Só que depois disso eu senti outra coisa diferente e assim foi mudando. Mas eu posso voltar a esses pontos da memória afetiva e puxá-los de modo a que certas ideias que me são incríveis ou inacreditáveis num primeiro momento se tornem perfeitamente acreditáveis. Só que você não vai se fixar nelas, depois você vai ter outro e outro e outro e outro, outro. Mas eu comecei a achar que isso era absolutamente indispensável para a leitura de qualquer livro de filosofia. Ou seja, você puxar da imaginação os elementos de experiência equivalentes que me fariam ver as coisas do jeito que aquele filósofo está vendo. E foi aí que eu comecei a notar o negócio da parlaxe cognitiva. Porque existem certas experiências que não existem. Elas não podem ser realizadas. Elas só existem como conceito. Elas não existem na experiência efetiva humana. Que é o caso que eu expliquei ali no livro do Descartes. Foi isso que eu fiz com o Descartes. Falei, não, ele não experimentou as coisas como ele a descreve. Isso não é possível. Ele experimentou uma outra coisa análoga a qual ele deu esse nome. Quer dizer, ele se enganou ao descrever-se. Ele viu uma coisa e raciocinou outra. Encavalou, então, ali o depoimento e o raciocínio. E, do mesmo modo, você pode fazer isso até com filósofos enormemente complexos, como Hegel, Schelling. Dá para fazer sempre isso. Contanto que você esteja buscando não o conhecimento da filosofia do seu fulano, mas a verdade. Ou seja, aquela filosofia é um instrumento, é como se fosse um vidro, uma lente, através do qual você vai olhar a realidade durante certo tempo. Mas o foco da atenção não pode ser a filosofia, tem que ser a realidade, porque é disso que o filósofo está falando. É isso que ele está querendo alcançar, supondo-se que seja um filósofo de verdade. Ele pode ter errado, pode ter suas limitações, mas é isso que ele estava buscando. Então é também o que você deve buscar por trás do que ele está dizendo. Senão você cai naquele negócio de buscar cultura e não a verdade. É verdade que num país inculto, um país subdesenvolvido como o Brasil, a cultura às vezes se torna um ideal. Eu mesmo fico falando que precisa restaurar a alta cultura, etc, etc. Mas, veja, a cultura em si mesma ela não é um ideal. A cultura é um meio como qualquer outro. Não é isso? É um meio de alcançar o quê? A verdade. Não só a verdade da sua concepção, da sua percepção, mas a verdade da vida, a verdade das suas ações. Então, foi usando este método que eu cheguei a articular e perceber a articulação que tinha levado um partido comunista a se transformar num partido patrimonialista, não por uma mudança de ideologia, como supõem esses idiotas, porque se houvesse uma mudança de ideologia, ela deveria aparecer nos textos, nos documentos do partido. Os caras dizendo, olha, aquele negócio de comunismo não funcionou, agora nós vamos fazer outra coisa. Ninguém diz isso. Continuam com o mesmo discurso. Continuam com o mesmo discurso, mesmo quando a sua posição social tendo se invertido, os papéis também se inverteram. O PT se tornou o elemento reacionário que impede, vamos dizer, o desenvolvimento da sociedade. Então você tem o quê? Uma rebelião revolucionária contra o partido, que se viu nas ruas. E o PT continua acreditando que ele é o elemento revolucionário, quando ele não pode mais ser. Por quê? Porque ele virou o estamento burocrático e agora ele não pode sair de lá. Ele não pode usar o Estado para realizar a mudança revolucionária que ele pretende. Por quê? Porque o Estado precisa de dinheiro. Né? E o dinheiro tem que sair do imposto. Tá certo? Então, você vai ter que favorecer a burguesia para que ela faça bastante dinheiro, para ela pagar bastante imposto. Então você entrou num círculo vicioso, você não tem como sair, você não tem como romper isso aí. Né? Se você decidir, bom, agora nós vamos estatizar toda a economia, se você fizer isto, a miséria que virá no dia seguinte será um negócio tão indescritível como nunca houve no mundo. Então eles não podem fazer isso. Eles não podem criar o socialismo. Também, aceitar o capitalismo também não pode. Tá certo? Então você vai ficar nesse meio a meio que eles estão há bastante tempo. E nesse meio a meio, eles desempenham o papel do quê? Do partido que verbalmente é revolucionário, mas na prática é o estamento burocrático. Esta foi a situação. Mas, pessoas que, vamos dizer, quando vem uma complexidade, logo querem se livrar dela, tá certo? Mediante uma resposta doutrinal que lhe pareça tranquilizante, não podem compreender esta complexidade das coisas. Também porque não sabem fazer aplicar o método stanislavskiano e se colocar na cabeça de um Lula, se colocar na cabeça de uma Dilma e ver como é que eles acabaram fazendo aquilo que fizeram. Hã? Ou seja, as atitudes deles não têm credibilidade para fora. E quando a coisa não tem credibilidade, você pega antipatia e horror. Mas antipatia e horror não te ajuda a compreender. Hã? Então, é claro que o partido está fazendo muitas coisas horríveis. Tá certo? Mas se você não busca compreender o processo real da coisa, ela vai parecer muito mais horrível. Tá certo? E você vai se livrar do problema mediante meia dúzia de rotulações ideológicas perfeitamente idiotas. Não é isso? E quando você vê uma pessoa que está divergindo de você, você acha que o outro também está fazendo apenas uma rotulação. Quer dizer, esse ouvi-la acha que eu rotulei o PT de Partido Comunista. Não, eu não rotulei, eu li os documentos do partido. Eu li os documentos do Foro de São Paulo, isso é aquilo, é a estratégia comunista de sempre, só que aplicada no Brasil, a método gramsciano entregou ao partido um Estado que é feito para servir a interesses privados e passou a servir a interesses do partido. Ué. É? Então não foi a ideologia que mudou, foi a situação real. E é neste momento o discurso ideológico do PT parece tão deslocado da realidade que parece que todos ficaram psicóticos. Não é isso? Quer dizer, um partido acuado, que o seu representante não pode sair na rua, que ele é um tomate, achando que ele é o porta-voz do povo. Eu digo, mas o que é isto? É? Aconteceu que eles entraram numa posição para a qual não estavam preparados, que não era o que eles queriam, era o que eles queriam destruir, meu Deus do céu. É? Só que, eu digo assim, onde quer que se aplique a estratégia gramsciana, você corre o mesmo risco. Agora você é o Estado. E para você fazer uma, você pode fazer uma mudança revolucionária da sociedade através do Estado. Pode, através da violência e do terror. Como fez Lenin. Né? E mesmo com violência e terror e tudo, Lenin não estatizou a economia inteira porque não é louco. Se estatizasse tudo, falou, bom, agora você não tem de onde tomar o dinheiro, meu filho. Agora você tem que produzir o dinheiro. Não é tão fácil. Então, isso é só um exemplo do que eu estou dizendo, onde dá falta de senso da realidade na cultura brasileira. As pessoas querem ideias, querem cultura, isso quando querem, né? Ou simplesmente quando, em geral não querem nem isso, querem apenas expressar os seus sentimentos e fazer com que aquilo valha. Isso é uma espécie de macumba. Eu quero que seja assim e vai ser assim, né? São preferências ditadas, às vezes, ou por simpatias pessoais. Eu gosto do fulano, não gosto do ciclano. Pode ser uma reação emocional totalmente tosca, mas num grau, um patamar um pouco acima, as pessoas querem cultura. É isso? E a cultura é apenas a contemplação de formas. Formas musicais, formas lógicas, né, formas arquitetônicas, etc, etc. Que você pode passar a vida se deleitando no meio disso e relacionando uma com outra, com outra, com outra, com outra. Só que essas ideias são a respeito do quê? Bom, no fim das contas, são a respeito da sua própria realidade, não é isso? E você, no fim das contas, você pode acabar precisando das suas ideias num momento de dificuldade. E num momento de dificuldade, ou perante a morte, você vê que nenhuma delas serve para nada. Por exemplo, você observando o número de filosofias religiosas que apareceram ao longo do tempo, não é isso? Você tem a filosofia religiosa de Malebranche, de Descartes, de Hegel, Feuerbach, etc. Um monte, até hoje. Toda hora, aqui nos Estados Unidos, isso aí é uma... Vamos dizer, é um oceano de filosofia religiosa que aparece todo momento. Eu digo, muito bem, como é que você ficou sabendo desse negócio de religião? Você ficou sabendo porque existia um treco chamado cristianismo. O cristianismo começou, não foi com uma teoria, começou com uma pessoa chamada Jesus Cristo, que passou pela Terra, fez esse milagre, mais aquele, tá certo? E fundou a igreja. Então, eu pergunto o seguinte, o Deus de que essas filosofias religiosas falam, ele é capaz de curar uma hemorroida? Né? O Deus de Hegel, por exemplo. Não. Então, é um Deus teórico. Esse que chama o Deus dos filósofos. Né? Ou seja, você pode filosofar sobre a religião o resto da vida sem nunca colocar o problema da realidade da coisa. Está entendendo? Quer dizer, esse Deus que eu estou falando é o Deus que efetivamente age no mundo. É o Deus que criou o mundo, criou a matéria e que a tem a seu dispor e a obriga a fazer o que ele quer, mesmo quando ela não quer. Se não for esse Deus, então é um Deus de papel. E você está perdendo seu precioso tempo para raciocinar sobre isso. Não é isso? Então, a igreja, ela transmite, vamos dizer, a religião tal como apareceu com Jesus Cristo. Portanto, o Deus do qual ele está falando é o Deus que age. Né? E que você observa isso através de uma sucessão extraordinária de milagres que nunca pararam e que se multiplicam, que é uma coisa monstruosa que tem. Nunca aparece na mídia, mas que existe, acontece. Se você procurar, você vê que elas estão acontecendo materialmente, mas não estão acontecendo culturalmente. Na cultura isso não existe, só existe no mundo da matéria. Então, se a cultura não lhe oferece esse material, você vai ter que buscá-lo para além do que a cultura oferece. Você vai ter que buscar a informação direta na fonte. É isso? E quando você obtém essa informação, aí você vê como a cultura foi parar longe da realidade. É isso? Então, aí que você também percebe a necessidade de você transcender a esfera da sua cultura em certos casos. Você pode transcender a esfera da sua cultura, por exemplo, assimilando uma outra cultura. Você vai para o exterior, estou numa universidade alemã, tá, agora virei um intelectual alemão, então eu encaro a cultura brasileira como um pedacinho, né, no qual eu me originei, mas que não me limita, não me forma, por assim dizer. Não é isso? Essa é uma maneira, só que você só trocou de cultura. Eu digo, mas e aquilo que está no mundo, mas não está na cultura alemã? Por exemplo, não existe cultura que tenha produzido mais filosofias religiosas do que a alemã. É isso? E todos eles estão por fora, vamos dizer, do Deus de verdade. Então, isso quer dizer, você assimilar uma outra cultura te liberta da sua cultura originária, se ela for limitante, tá certo? Mas não te garante o acesso à realidade. O acesso à realidade tem que ser desejado. Né? Nenhuma cultura do mundo vai te dar isto. Isso você tem que querer. Você tem que lembrar o seguinte, eu um dia eu vou morrer, né? E quando eu morrer não tem cultura para me sustentar, me ajudar. Não, eu vou estar confrontado com uma realidade absolutamente inexorável e precisa ver se de tudo que eu penso, algo vale ainda alguma coisa perante esse momento. Se não vale nada, não vale nada. O que não vale perante a morte, não vale durante a vida, porque foi só um sonho, foi só uma brincadeira. Não é isso? Então, este senso de realidade, ele sempre foi um elemento relativamente faltante na literatura brasileira. Por quê? Por ser uma cultura subdesenvolvida, o modelo dela não era a realidade, mas o modelo eram outras culturas. Tanto que no Brasil tem essa mania de dizer, tem que imitar o padrão internacional. De bom, se você imita o padrão internacional, você simplesmente se engana junto com pessoas mais cultas. Não é isso? Ele não vai te vacinar contra a estupidez. As culturas mais elevadas, 90% delas é besteira, não é? É sempre assim. O que quer que o ser humano produza, a maior parte não vale nada. Sempre tem coisa valiosa, mas você se elevar a um padrão internacional não é nenhuma garantia contra o erro, né? Sobretudo contra a paralaxe cognitiva. Então é preciso que você queira algo que nenhuma cultura por si vai te oferecer. Você pode usar todos os elementos da cultura, mas quem tem que querer a realidade é você. E você sozinho, né? E evidentemente usar esses elementos da cultura para chegar lá. Por exemplo, você não vai poder inventar todos os conceitos descritivos que você precisa, você vai ter que recolhê-los de fontes culturais. Mas é preciso saber combiná-los de maneira a dizer a realidade e não simplesmente aquilo que a cultura te ensinou a dizer. Não é isso? Então, por exemplo, eu vejo esta articulação de gramscismo e patrimonialismo, né, foi uma coisa que aconteceu no Brasil. Isso não faz parte, não está em nenhum tratado de sociologia política, nem tratado sobre as ideologias, não, foi uma combinação que só aconteceu num determinado lugar e não por motivos ideológicos, mas pela resistência real que uma situação ofereceu a um certo projeto político e que acabou transformando esse projeto político, independentemente da vontade dos seus protagonistas. Está entendendo? Então, foi em função disso que eu coloquei essas notinhas no Facebook hoje, né, a respeito da questão da impostação. Eu disse, quando o sujeito está falando com voz impostada, gestos treinados, etc., etc., ele está fazendo uma obra de arte na sua frente. É uma performance. Essa performance requer atenção. Então, ele está prestando atenção na sua voz, nos seus gestos e no efeito que desempenhou na plateia. Eu digo, bom, mas e o objeto, o assunto do qual você está falando? O assunto fica no segundo plano. E se você está, por exemplo, ensinando filosofia, ciência social, ciência política, ver, o objeto que você está lidando é tão complexo e tão exigente que não dá tempo de você pensar em impostação vocal e gesto, etc. Não dá. Quer dizer, o objeto tem que ser tão soberano que você está vendo o bicho na sua frente. Tá entendendo? Eu digo, bom, e em que tom você falou? Eu sei lá que tom eu falei, pô, não deu tempo de pensar nisso. Você tem que falar com a voz do objeto. Né? Então, isso quer dizer que o coeficiente, vamos dizer, de formalismo estético na exposição das suas ideias em filosofia, ele tem um limite. Claro que você não vai falar de qualquer jeito, você vai tentar completar suas frases, etc., etc. Mas a submissão tem que ser o objeto e não, vamos dizer, a arte da expressão. Seja expressão vocal, seja expressão gestual, etc., etc. Ou seja, até, vamos dizer, a expressão teatral da coisa, né? Você vê que no Brasil é muito difícil você encontrar pessoas que falem em público que não seja de maneira impostada. Para vocês façam uma experiência, vocês pegam qualquer discurso parlamentar brasileiro, discurso de presidente da república, exibam, e comparam com os discursos do Ronald Reagan. O Ronald Reagan é sempre um sujeito que está falando para um grupo de amigos, contando piada, e falaria ali do jeito que ele falaria em casa. É? Muitos presidentes americanos são assim. Abraham Lincoln ficou famoso com isso. É? Mas, no Brasil, você sempre tem a fala impostada. É? Totalmente antinatural. Eu digo, mas se tem isto, então por estes meios não se pode alcançar a verdade. Porque este aparato teatral usado, ele é complicado, ele requer atenção. Tá entendendo? Então o sujeito está de olho no efeito que ele está desencadeando sua plateia, ou no efeito que ele desencadeia sobre ele mesmo, como quem treinasse na frente do espelho e dissesse, olha como eu sou bonito. Tá entendendo? Então, isso é um dos grandes obstáculos à política brasileira. E se você quer saber, um dos motivos do sucesso do Lula é que o Lula não fala assim. O Lula realmente ele fala ali como ele fala em casa. Né? Fala só besteira, evidentemente, porém, ele tem essa naturalidade que os outros políticos não têm. E nesse sentido, ele foi um cara pioneiro. Não é isso? Ele não fala como os nossos parlamentares. Ele fala como um presidente de sindicato. E isso, sem dúvida, foi um dos motivos do sucesso dele. As pessoas sentiam familiaridade com ele. Né? Não quer dizer que ele estivesse, desde o início, ele tivesse algo de insincero nele. Não precisa. Eu acho que ele acreditava mesmo naquelas coisas. E continua acreditando nelas. Ele só não percebe que ele já não é aquilo que ele diz. Que ele está numa outra posição, que ele mudou de classe social, que ele agora tem outros deveres, outras necessidades que vão contra aquilo que ele queria no começo. Ele não mudou de ideologia, ele apenas mudou de posição social. Assim como todos eles mudaram. Então, em vez de eles serem os líderes da revolução, eles se tornaram os objetos da revolução, os alvos contra os quais a revolução se mobiliza. Eu não tenho a menor dúvida de que essas passeatas que houve no dia 15 de março, etc., são a continuação do grande processo da Revolução Brasileira. É? Só que aqueles caras que pensavam que eram os protagonistas da Revolução, eles viraram os agonistas da Revolução, os que estão contra. Tá certo? Só que eles não perceberam. E os observadores, em geral, muito mal preparados para isto, porque são pessoas que têm alguma cultura, mas não têm a cultura da realidade. É? São pessoas para qual aquele pouquinho de cultura que adquiriram já é um negócio tão maravilhoso, que simples fato do cara protagonizar aquilo já é uma satisfação imensa para ele. E que, portanto, não são pessoas acostumadas a buscar na realidade a contradição daquilo que elas pensam. Que é o que a gente deve procurar. Quer dizer, onde a realidade está me dizendo o contrário daquilo que eu já pensava. Ou seja, ela me coloca um problema que eu não conhecia. E que, portanto, eu vou ter que dar trato à bola para ver se eu consigo descrever o que ela está acontecendo. Então, essas pessoas são aquelas que vão ver uma diferença entre a conduta do PT no poder e o discurso do PT no poder, chegaram à conclusão de que ou o PT traiu os seus objetivos ou de que ele nunca foi um partido comunista. Quando, na realidade, nós estamos diante, vamos dizer, de um drama, né, ideológico e sociológico real. É só você... eu imagino que seja muito difícil para um observador externo, como o Villa, o próprio Magnoli, ou qualquer outro, se colocar na mente de uma Dilma ou de um Lula. Eu faço isso com a maior facilidade porque eu fui treinado para isso. Eu posso imaginar que eu sou o Lula. Né? Facilmente. Né? Tem outros caras que eu não consigo. Por exemplo, o Jacques Wagner eu não consigo. Vai ser tão sem vergonha que não dá. Ultrapassa a minha capacidade. Tá certo? Mas o Lula eu consigo imaginar o que o Lula pensa. E sei que o que eles estão fazendo agora é reiterar um discurso antigo para tentar continuar acreditando que eles são aquilo. Bom, você acredita no seu discurso, só que você não é o personagem que você está imaginando, você é outro personagem. Tá, você está lá com a fala de Hamlet, mas você agora é Otelo, entendendo? Você mudou de personagem e não percebeu. Então, não é evidentemente uma questão ideológica, nem de trair a ideologia, nem coisa nenhuma. É que o mesmo discurso, numa outra situação, passa a significar outra coisa. Quer você saiba, quer não. Tá certo? Então, isso não vale, é claro, só para análise da política, vale para um monte de coisas. Mas eu recomendaria... Leia os dois livros do Stanislavski, A Preparação do Ator e A Construção do Personagem. São livros maravilhosos. E eu não entendo nada de teatro, como eu disse, fui o pior aluno do Eugênio Cusden, não seria capaz de representar, sei lá, a Batatinha Quando Nasce. Eu só sou capaz de representar o meu próprio papel e olha lá. Mas, eu acho que esses são dois dos maiores livros de psicologia do século XX. Você vê que houve durante muito tempo um confronto entre psicologias behavioristas, que observavam a conduta de fora, fazendo abstração da existência de uma consciência, de uma mente, etc., etc., e psicologias introspectivas, que tentavam compreender os processos humanos por dentro. Só que o seguinte, essa psicologia não tinha uma técnica de fazer isso, e o Stanislavski tinha. Então, foi uma pena que o psicólogo não lesse Stanislavski em tempo. também não sei, eu acho que o Stanislavski começou a fazer sucesso no Ocidente a partir só dos anos 40, uma coisa assim, com o negócio do Actor Studio. Mas eu recomendo muito os livros dele como livros de psicologia, não de teatro, né? E que são um pouco o contrário das técnicas do Bertolt Brecht. Bertolt Brecht inventou uma técnica de mentir no palco. E o Stanislavski não. O Stanislavski queria, vamos dizer, a verdade da vida no palco, né? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Deu para acompanhar? Então vamos lá. Então, me chegou uma pergunta pelo Facebook, pouco antes da aula, que é a pergunta do Taiguara. Ele disse que ele leu um trecho meu no apostilo que é o direito, e ele está em dúvida sobre o significado. É normal, porque essa apostila está numa linguagem assim, tão compacta e tão abstrata que às vezes fica difícil mesmo captar o de que eu estou falando. Eu vou ler o parágrafo aqui e vou explicar em seguida. Mas se a rede de reciprocidades indireta que constitui o sistema total é governada pelo princípio de subordinação e unidade vertical, e se cada direito garantido pela reciprocidade direta é regido pelo princípio de equivalência ou nivelamento, a contradição entre o direito como sistema total e o direito como norma das relações de reciprocidade direta só poderá ser eliminada numa sociedade que logre produzir a perfeita identidade entre a hierarquia vertical de poder e a igualdade entre os indivíduos. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte: uma das características do direito, segundo Miguel Reale, é a reciprocidade, quer dizer, ao direito de um equivale sempre o dever de outro e vice-versa. Não existe um direito unilinear, sempre tem um vai e volta. Então, isto é baseado na ideia de que os direitos de todos são iguais, tá certo? Acontece que, ao mesmo tempo, para manter a ordem da sociedade é necessária uma hierarquia vertical de comando. E existe uma contradição entre isso e a própria noção de direito. Tá certo? O que é o direito? Bom, essa é outra parte da apostila, onde eu digo que o direito se resume na garantia. Porque existe uma distinção entre direito e garantia, né? Existe aqui um direito e ali tem, vamos dizer, a garantia. Mas acontece que, se não existir a garantia, o direito é só uma hipótese. Então, o direito, ele é a garantia, propriamente dito. E ele é garantia do quê? Direito ao exercício de um poder. O que é um poder? É uma possibilidade de ação. Ou seja, se você tem um direito, então a autoridade constituída lhe garante a possibilidade de exercer essa ação. Por exemplo, você pode comprar e vender, você pode votar, você pode fazer isso, mais aquilo. São ações que estão, por assim dizer, disponíveis, né? Estão à disposição de todo cidadão na sociedade. Acontece que o indivíduo que está no governo, ele tem não apenas o poder de exercer as ações que ele exerce como cidadão, mas ele tem o poder de garantir ou negar garantia ao exercício dos outros poderes. Portanto, existe sempre um desnível aí. Se o direito é o direito ao exercício de um poder, então o direito só pode imperar sobre a sociedade se houver uma igual distribuição de poderes, o que é absolutamente impossível, porque daí você não terá hierarquia vertical para manter a ordem, tá certo? E esta é uma tensão que nunca pode ser eliminada, porque ela está na natureza mesma do próprio direito. Tá entendendo? Quer dizer, é uma situação objetiva que é imposta pela realidade, não é isso? Não é, portanto, isso não é um elemento de filosofia do direito, isso é um elemento histórico-social, por assim dizer. Não tem como você escapar disso, tá certo? Então, você querer, por exemplo, que o governante esteja inteiramente submetido às leis que regem a vida dos cidadãos, isso nunca vai acontecer. sempre existe um direito especial para os governantes, tá certo? Ele pode fazer coisas que os outros não podem, tá certo? E até onde ele pode fazer isso? Bom, aí depende da situação concreta de cada sociedade, mas esse desnível sempre existirá, tá certo? Portanto, a ideia, vamos dizer, do Império Universal da Lei é uma ideia que ela é utópica por sua própria natureza. Ela não pode ser realizada, ela é apenas um ideal do qual você se aproxima em mais ou em menos, com mil problemas, etc, etc. Foi isso que eu quis dizer. Acho que ficou claro agora, né? Bom, agora tem aqui a pergunta do Marra Signorelli. Eu ando já faz alguns anos preocupado com a questão da autenticidade. Johannes Pfeiffer, acho que é no livro que é a poesia, diz que ao escrever... Você tem que parar de usar esse negócio de fulano fala que, não sei o que. Você não fala que, você diz que. É? Tá certo? Falar é intransitivo. Não é isso? Na verdade não é, mas usá-lo como transitivo é muito feio. Então, nós temos a palavra dizer. Né? Ele diz que ao escrever você narra uma emoção que não é sua. A sua linguagem vai trair você necessariamente. Acontece, porém, que ao escrever ficção, seja poema, narrativa ou prosa, eu vou ter de narrar experiências que eu não vivi na minha vida. Vamos porque eu narro a história de um assassino, por exemplo, sendo que eu nunca matei uma pessoa. Como vou narrar cada momento conflituoso desse ato? Bom, então, vamos ver o seguinte. Aqui diz o Benedetto Croce, no livro A História como Pensamento e Vida, que no Brasil foi a tradução do Darcy Damasceno, que é uma das melhores traduções que já se fez no Brasil. Ele diz o seguinte, o que se chama em uso, no uso historiográfico, documentos escritos, esculpidos, figurados ou aprisionados nos fonógrafos ou também existentes em objetos naturais, esqueletos ou fósseis, não age como tal e tal não é, salvo enquanto estimula e acentua em mim recordações de estado de ânimo que estão em mim. Ou seja, todos os documentos do mundo não adiantam nada se eles não despertam uma reação interna. No historiador. E nos demais aspectos, subsiste como tintas coloridas, carta, pedras, discos de metal, de lacre, etc., sem a mínima eficácia psíquica. Se não existe em mim, adormecido que seja, o sentimento da caridade cristã, da salvação pela fé, ou da honra cavaleiresca, ou do radicalismo jacobino, ou da referência pela velha tradição, inutilmente passarão sob os meus olhos as páginas dos evangelhos e das epístolas paulinas, da epopeia carolíngia, dos discursos que se faziam na Convenção Nacional, das líricas, dos dramas e romances que exprimiram a nostalgia oitocentista pela Idade Média. O homem é um microcosmo, não no sentido naturalístico, mas no sentido histórico. É um compêndio da história universal. Então, muito bem, isso quer dizer que todos nós temos em algum ponto da nossa memória, algum recanto da nossa imaginação, as emoções análogas àquelas dos personagens que viveram outras situações que nós nunca vivemos. Então, o Croce diz isso e isso é verdade. Só que a pergunta é a do Mara Senhora, como é que eu faço? É? E se é uma emoção que eu realmente nunca vi, como é que eu faço? Bom, aí é que o Stanislavski que dá a resposta. Então, a ideia de usar essa identificação como método, a ideia é muito antiga. Os historiadores sempre tiveram isso. E está aqui pondo o Croce, algo que não é da filosofia do Croce, mas que, é, por assim dizer, é um sentimento que todo historiador já teve. Né? E como é que eu vou compreender ações que são... Por exemplo, se eu sou um sujeito ateu, eu sou Michelet escrevendo história da Idade Média do cristianismo, como é que eu vou fazer para entender o que os caras estão fazendo lá? Então, algumas pessoas têm esse dom naturalmente. Os grandes historiadores tiveram. Michelet teve... Taine teve, o Rank teve, o Croce teve, que além de filósofo foi um historiador maravilhoso. Mas outra pessoa não tem. E se você não tem, como é que ele faz? Estuda Stanislavski. Ele vai te dar o caminho das pedras. Como é que você faz para você imaginar uma coisa que você não imagina? Ele diz, em algum ponto isto existe, sempre existe. E o exemplo que ele. O exemplo clássico dele é do sujeito que ia se suicidar e na hora H ele ficava com medo de desistir. Então ele falou, e agora, como é que eu vou representar essa cena se eu nunca passei por uma situação dessa? Né? Pensou, daí ele lembrou que naquele frio desgraçado da Rússia, né, não tinha água quente, e ele quando ia tomar banho, ele aproximava a mão da torneira e na hora H ele desistia. E daí na hora de representar a cena do suicídio, ele lembrava disso. E saía perfeitamente real, quer dizer, era um análogo mesmo. Quer dizer, o análogo, às vezes, tem uma desproporção imensa entre o analogado e o analogante, mas vai funcionar do mesmo modo. Assim como, por exemplo, no tratamento de traumas de guerra, o indivíduo, às vezes, não precisaria, para você provocar uma catarse freudiana, você não precisava que o indivíduo revivesse exatamente as situações que ele passou na guerra. Você revendo um análogo agora, funcionava do mesmo modo, curava o cara. Quer dizer, esse poder da analogia é isso aí que o Stanislavski explorava. E através, vamos dizer, dessas analogias, você acaba compreendendo a coisa real da qual você tá tratando, né? O problema é encontrar o análogo. É isso aí que é a especialidade do Stanislavski, que é uma espécie de, vamos dizer, dicionário das emoções humanas e dos seus símbolos imaginativos, né? Se vocês vissem, é uma pena que isso não foi filmado. Talvez tenha sido a cena da. Acho que o grande momento do Kuznets foi realmente essa peça, Os Pequenos Burgueses, onde chegou no máximo da perfeição. E o Kuznets é o seguinte: ele não tinha uma voz boa e ele falava português com sotaque russo. Né? Só que o sotaque russo, no caso, ajudou, porque ele estava representando um russo mesmo. Né? Mas a despeito disso, a emoção real passava. Você vê que a coisa funciona mesmo. Daí continua ele. A propósito, eu ando gostando muito de ler histórias de terror, de ouvir relatos de pessoas do tipo. Acho que porque quando criança fui um menino muito medroso, com a imaginação povoada de fantasmas e demônios. Pois é, o contrário, eu nunca consegui ler muita história de terror. Porque eu falava assim, mas isso não vai acontecer mesmo? Por que que eu vou me preocupar? Ah, tem um lobisomem, tem um vampiro, ah, vai lá, bença, bom. Agora, se era um negócio de crime, de guerra, de maldade humana, aí sim, por exemplo, algumas das histórias mais aterrorizantes que eu li, não tinha fantasma nenhum. Se você ler A Outra Volta do Parafuso, do Harry James, é assim, não tem fantasma, não tem nada do outro mundo e você fica aterrorizado, porque tem um mal que se paira em cima de tudo, né? Um outro exemplo que eu poderia dar é o filme do Fritz Lang, M, O Vampiro do Düsseldorf, em que o Peter Lorre, que é um tremendo de um ator, ele representa um estuprador assassino de crianças. Né? E você fica acreditando que o cara é realmente aquilo. Né? Sobretudo na cena final, ele é preso pelos bandidos. Né? São os bandidos que acham que ele está. Como é que se diz? Agora está cheio de polícia nas ruas, bandido não pode trabalhar mais, ladrão não. Né? Então eles decidem, eles perseguir o assassino e prendê-lo, né, e executá-lo. E eles o prendem e fazem um simulacro de julgamento com um advogado bêbado, uma cena assim, tragicômica. E o cara se explica, e o discurso dele perante o júri é uma coisa muito, muito impressionante. E o segredo disso ainda é o bom e velho Stanislavski. Mas para escrever uma boa história de terror, é necessário buscar experiência com o sobrenatural. Falo, bom, e se você não a teve? Né? E se você é um cara como eu, que não tem o menor interesse disso, né? Parece um vampiro, estou aqui no negócio do jaguar, né? Do fantasma que invadiu a redação do Pasquim e está assombrando todo mundo, e o jaguar é desenhando. Daí, o cara fala, ah, o jaguar tem aí um fantasma, uma coisa assim, ah, dê-lhe o engove e põe-o na rua. Eu sou a última pessoa indicada para dar conselhos sobre como redigir história de terror. Mas existem algumas histórias que não tem fantasma nem nada, mas que tem uma história, Henry Kuttner, chama-se Os Ratos. É simplesmente um coveiro que ele vê um sepulcro violado e ele vê que tem um buraco. E ele decide botar a cabeça no buraco para ver o que é. E ele vê que o buraco é mais profundo. E ele vai entrando, e de repente se vê cercado por ratos. Não tem fantasma nenhum, é uma coisa perfeitamente possível. E é aterrorizante. Né? Então, com base nessas situações aterrorizantes que podem acontecer no mundo físico real, você pode conceber outras coisas também. Mas é apenas uma sugestão, eu não entendo nada de história de terror. Né? Eu estou que nem o Gugu. Uma vez cheguei em casa, estava o Gugu escrevendo um negócio, ele era pequenininho, tinha uns 6 anos. O que você está fazendo? Estou fazendo uma lista de super-heróis. E para quê? Para separar os heróis possíveis dos impossíveis. Os impossíveis ele não se interessou mais. Caio Mesquita pergunta: o senhor acha que a facilidade que as pessoas aderem a ideologias pode ser explicado pela incapacidade de entrar em contato com a realidade? Ou a realidade tem que ser falseada pelo meio, professores, mídia, antes de se aderir a versões ideológicas da realidade? As duas coisas acontecem certamente ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a ideologia é um esquema que dá a impressão de que você está compreendendo as coisas e que você sabe exatamente qual é o papel que você está desempenhando. Mas acontece que você está desempenhando aquele papel no enredo ideológico, na narrativa ideológica, não necessariamente na realidade. Você vê, o exemplo que está acontecendo agora, quer dizer, a turma do PT está desempenhando um papel na narrativa ideológica, que é a mesma de 1980, quando fundaram o partido, e está desempenhando, na realidade, um outro papel completamente diferente. Mas eles, às vezes, não têm os instrumentos para descrever a situação real. Quando a gente fala de situação real, isso implica várias coisas, implica a sua posição na economia, quer dizer, de onde vem o seu dinheiro, do que você vive, não é isso? Implica você saber qual é a sua hereditariedade, os elementos de hereditários genéticos que pesam sobre você, com aquela constelação zondiana de papéis sociais. É bom você saber algo sobre os seus antepassados, para você saber as condutas mórbidas, aquela sua avó que foi prostituta, o bisavô que foi assassino, e etc, etc. As doenças hereditárias, para você saber, essas doenças têm muito que ver com a constituição da sua psique também. Não é isso? O Zondi mostrava, por exemplo, que certas doenças físicas são recorrentes em famílias de um certo tipo pulsional, como ele chamava, né? Dos oito tipos que tem, e assim por diante. Esse é outro elemento que você precisa saber. Você precisa saber as influências que vieram desde o início, o que foi marcante para você. Outro dia eu escrevi que minha mentalidade foi forjada por duas influências, a Igreja Católica e o Pato Donald. Isso não é piada, isso é verdade. Era exatamente assim, quer dizer, a Igreja Católica me dava os símbolos básicos, o sentido da vida, essa coisa toda, e o Pato Donald ilustrava aquilo de alguma maneira. Né? Não só o Pato Donald, evidentemente, mas também o Mickey Mouse, o Pateta, outros personagens. Então, de onde você tirou certas ideias, né? E de bom, às vezes quando eu vou ver, a origem está mesmo no Pato Donald, né? Então eu me lembro também no Pato Donald, ou coisa similar, eu me lembro que eu assisti 8 vezes o filme A Dama e o Vagabundo, e naquele momento que expulsavam a Lady, achando que ela que tinha atacado o bebê, né? Eu disse, foi o meu primeiro impacto da injustiça humana, na fragilidade dos julgamentos humanos, né? E eu ia ficar muito comovido naquela cena. Você guarda isso na memória há muito tempo. Então, aquele esquema ficou para mim, vamos dizer, o esquema, vamos dizer, do julgamento errado, feito inocentemente pelo dono da... Né? Quer dizer, você comete uma injustiça sem má intenção nenhuma. E assim por diante, quer dizer, tem muitos símbolos que ficaram para sempre para mim. Eu lembro da história em quadrinhos Mickey e Esquálidos na Lua. Né? Esquálidos era um extraterrestre. E eles vão parar na Lua, e na Lua houve uma revolução, os bichos tomaram o poder. E os seres humanos, eles não têm feições, a cara é lisa, assim, porque caiu a cara de vergonha. Né? Então daí eles fazem uma contra-revolução, restauram a ordem, as caras voltam aos seus lugares. A revolução era chefiada pelo João Bafo de Onça. Então, esta imagem de você não ter cara mais, você ser despersonalizado, né, por causa de um governo, isso aí eu tinha 8 anos quando eu li isso. Isso está na minha mente até hoje. Né. Quando você vai rastrear, às vezes as suas ideias têm... Né, é interessante você ler o Erik Voegelin, O Livro Anamnesis, em que ele dá uma série de cenas que ele viveu na infância e que se impregnaram na mente dele como modelos. O livro do Alain, Histoire de mes idées, História das Minhas Ideias. Então você vê que os grandes filósofos estão muito conscientes de onde saíram as ideias deles, e às vezes as origens são bem modestas. Né? Agora, quando você fala de influência, as pessoas já pensam os grandes livros que eles leram, né? Os grandes professores que eles tiveram. Às vezes não é bem assim, né? Miguel Soriano pergunta: tendo em vista o conteúdo da aula de hoje sobre o método Stanislav, o senhor poderia esclarecer qual é a relação entre emoção e imaginação, tendo em vista aquilo que os escolares chamavam de estimativa? Então, muito bem, qualquer emoção que você tenha vem de um estímulo que vem da ordem corporal, evidentemente, algo que você viu, que você tocou, que você ouviu, etc, etc. Mas esse ouvir não é necessariamente de fora, pode ser que você mesmo produziu através da imaginação. Quer dizer, é um negócio da autopersuasão. Né? Todos nós somos capazes de imaginar certas situações e você tem a emoção correspondente. Né? É a coisa mais simples do mundo, você imagina uma mulher pelada e você fica sexualmente excitado, embora não tenha ninguém ali. Não é isso? Então, você mesmo produziu o estímulo. E você pode continuar a sua vida inteira funcionando em circuito fechado. O que é histeria? Histeria é exatamente isso. Quer dizer, um indivíduo que está tão acostumado a ter as suas emoções produzidas pela imaginação, que ele é mais sensível àquilo que ele imagina do que àquilo que está acontecendo realmente. Se está acontecendo uma coisa, ele pode imaginar outra. Não é isso? Então, ele não acredita naquilo que ele vê, ele acredita naquilo que ele inventou. Tá certo? Porque aquilo tem para ele uma presença, às vezes, mais nítida do que a realidade. Porque a imaginação tem isso, ela recorta as coisas, a imaginação é um poder abstrativo, afinal de contas. Né? Então, isso quer dizer que, por exemplo, uma mulher pelada imaginada, ela está muito mais pelada do que uma mulher pelada real. Porque mulher pelada está pelada em algum lugar, ou está na casa, ou está no motel, tem elementos que interferem, etc. E na sua imaginação é só aquela figura purinha, pairando no ar, sem obstáculo nenhum, né? Ela não tem um marido armado lá de fora te esperando, ela não vai te enganar, ela te ama loucamente, etc, etc. Tudo, quer dizer, a imaginação recortou já a coisa e fica mais nítido, mais convincente. Paulo de Tarso Irizaga Pereira. Poderíamos dizer que os países latino-americanos possuem a mesma estrutura do estamento burocrático do Estado brasileiro? Eu não sei, eu já me perguntei isto. E eu perguntando assim, em outros países da América Latina, você tem o mesmo negócio do estamento burocrático? Eu acho que sim, mas eu não estudei em loco, tá certo? Eu vejo, por exemplo, que na Colômbia tem muito disso. Mas eu não posso dizer que seja assim, uma coisa tão profunda quanto no Brasil. Porque no Brasil sempre foi assim, desde o início. Então precisaria ter um Raimundo Faoro da Argentina, da Colômbia, para fazer um estudo desse. Eu não estou capacitado para isso. Bruno Ribeiro pergunta: creio que para perceber uma pequena parcela da ordem lógica da realidade é preciso ter conhecimento prévio de outras técnicas. Sendo assim, um engenheiro tem maior probabilidade de construir uma máquina do que um leigo na área. Sim, quer dizer, sempre o conhecimento das técnicas que nós temos, ele contribui, ele ajuda a nossa imaginação a formular as coisas de uma maneira que nos pareça viável. Não é isso? Então, aí o exemplo dele é muito claro. O sujeito é engenheiro, ele tem um monte de conceitos, de técnicas prévias que lhe permitem conceber o equipamento de uma maneira mais razoável, mais viável do que... do que um leigo, sem dúvida. Mas, só que existe uma diferença enorme entre você conceber um equipamento que você vai criar e você conceber uma situação que já existe fora de você, independentemente de você. Mas, quando você, a margem de poder que você tem sobre o equipamento técnico que você está construindo é muito maior do que aquela do historiador ou do sociólogo que está olhando uma sociedade que ele não fez, que ele não vai fazer, e que ele vai ter que lidar com os elementos que ela já tem. Não é isso? Então, ademais, em qualquer área de, vamos dizer, técnico-industrial, a tecnologia está enormemente desenvolvida, a um passo que na ciência social ela não está. E que você tem, ao contrário, você tem um monte de técnicas ali que não serve para nada, só serve para atrapalhar. Quer dizer que não Por exemplo, quando você pega o próprio marxismo. O próprio marxismo ele surge como uma teoria da causalidade histórica. acontecimentos históricos são causados por tais coisas, assim, assim, assim. E se você conhecer os fatores causantes, você vai entender o desenvolvimento. Mais tarde se provou que não era bem assim, que tinha outros fatores, que esses não eram tão importantes, etc, etc. Mas o fantasma da causalidade econômica como determinante, Karl Marx diz que, em última instância, a causa econômica é determinante. Esse fantasma está aí até hoje, e ele impregnou toda a nossa cultura, mesmo pessoas que não são marxistas, não tem nada de comunista. Você pega o empresariado brasileiro, todo ele acredita que a economia é causa do resto. Eu digo, mas espera aí, você está tendo. Karl Marx vê a economia no sentido mais primitivo, vamos dizer, da transformação da matéria. Não é isso? Eu digo, bom, mas espera aí, transformação da matéria é um pedacinho assim da economia, né? A economia tem muito mais coisa do que isto. E ela não é só uma transformação da matéria, mas ela também é uma ação sobre a sociedade humana. Por exemplo, você, bom, para você fazer um, sei lá, eu quero construir uma cadeira, eu vou lá, derrubo a árvore, serro, né? Eu construí a cadeira. Muito bem, mas isso ainda não é economia. A economia começa quando eu vendo a cadeira, pô. Né? E para eu vender a cadeira, não é mais manipulação da matéria, é manipulação de outros seres humanos. Na verdade, a maior parte da economia, da atividade econômica, consiste nisso. A indústria é um pedaço pequeno. Hoje em dia você vê que a maior parte da economia é constituída da parte de serviços, não da indústria. Não é isso? E tanto a indústria quanto o serviço dependem da propaganda e do comércio, das vendas, etc. Qualquer empresa, ela não vive do seu setor técnico, ela vive do seu setor de vendas, cuja técnica é completamente diferente. Não é isso? Então, eu sou o meu primeiro emprego na vida. Eu era arquivista de uma fábrica de lâminas para a indústria metalúrgica, para a indústria gráfica, etc, etc. Então, eu via, acompanhava, com grande paixão, eu queria saber isso, o processo de fabricação metalúrgica das facas. E também acompanhava o gerente de vendas dando aulas para os vendedores, né? E eu falei, uma coisa é incomensurável com a outra. As duas coisas eram o objetivo da. Compunha o objetivo da empresa. Eu digo, mas eu não poderia formular a técnica de vendas na linguagem da metalurgia, nem vice-versa. Não. Então, essa foi também uma experiência. Eu tinha o quê? 17, 18, 17 anos, 16, 17 anos. Isso ficou assim, um impacto para mim. E eu via que o chefe, o dono da empresa, era o senhor Chaim Goldenstein. Ele tinha essas duas coisas tão bem arrumadinhas na cabeça dele que ele sabia fazer tudo. Ele sabia fazer desde a faca até a venda e mais a administração da empresa. Falei, pô, então é uma mente muito peculiar. É um cara que domina coisas diferentes sabendo dirigi-las para o mesmo fim. Era um homem que eu admirava muito, era muito inteligente. Mas essas pessoas são raras. Se você pegasse, por exemplo, o gerente de vendas, ele conhecia a fabricação, a parte metalúrgica, muito superficialmente. Mas ele conhecia cada um dos clientes, a cabeça de cada um dos clientes, as necessidades de cada empresa, cliente, etc, etc. Ele tem uma outra tecnologia totalmente diferente. Não é isso? Então, você, todas essas técnicas que nós aprendemos, toda técnica precisa que você a complemente com alguma outra técnica que você não conhece. Não. Então, por exemplo, eu digo, bom, eu estudo muito essa coisa das armas, a fabricação das armas, o negócio todo. Né? Então, o sujeito vai fazer uma arma, bom, ele é o quê? Ele é um metalurgista, antes de tudo, tá certo? Ele tem que dominar o negócio do metal e tal, mas ele tem que conhecer a finalidade que aquilo vai ser empregado. Se é uma arma militar, se é uma arma de caça, se é uma arma de defesa, ele tem que ter estudado tudo isso para adaptar uma coisa para outra, porque elas não se adaptam naturalmente a uma coisa ou a outra. Entendeu? Então, essa característica da técnica. A técnica ajunta linhas de raciocínio totalmente separadas, que não podem ser fundidas em teoria, né? Só podem ser fundidas na prática. Porque eu digo, a técnica funciona ao contrário da ciência. E as pessoas pensam que uma coisa é a outra. Não, não é exatamente o contrário. Mas a ciência também é uma técnica, de certo modo, porque ela vai ter que produzir uma descrição. E ao produzir essa descrição, ela vai ter que compreender numa situação, eu estou falando da ciência social, ou histórica, numa situação determinada, quer dizer, as várias linhas de racionalidade que ali se cruzam. Por exemplo, você tem uma racionalidade interna dos personagens, o que, como eles se justificam, o que, que eles estão querendo, ou seja, qual é a sequência técnica que eles estão querendo desencadear. Compreender isso já é difícil. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega os documentos do PT, você vai ver ali, eles traçaram uma estratégia e, ao mesmo tempo, traçaram o discurso com que vão apresentar essa estratégia para a freguesia, que é um discurso já completamente diferente. Eu digo, se você... Bom, você sabe toda a estratégia, mas você não sabe vender a ideia para o público. Falando, então não adianta nada, sua ideologia não se realizará. Então já são duas técnicas. E terceiro, muito bem, daí você ganhou a eleição, agora você governa. Mas a arte do governo é outra técnica completamente diferente. Como é que você faz para ser obedecido? É uma outra técnica. E o observador, o historiador, ele tem que compreender todas essas técnicas simultaneamente. Sem contar, vamos dizer, o coeficiente de acaso e de irracionalidade que pode existir na coisa. E isto é que tem que ser, vamos dizer, a verdadeira paixão do estudioso de filosofia, de ciências humanas, etc. A pergunta é, o que está acontecendo realmente? Esta é a pergunta, sempre. É? Agora, em geral as pessoas raciocinam o contrário, porque elas aderem a valores. E esses valores... eles existem, eles são reais, e é inteiramente justo você aderir a valores, mas eles não podem ser o princípio explicativo do que está acontecendo. Você vê, quando eu li o negócio do Villa, né, eu vi, por exemplo, que ele defendia que o PT não é um partido comunista, e no fim ele dizia que se as pessoas que acham que é um partido comunista, elas propõem uma intervenção militar. E nós não podemos aceitar isso porque nós temos que resolver tudo por via democrática, pelo Congresso, etc, etc. Eu digo, bom, então significa o seguinte, a sua escolha do remédio determinou retroativamente o diagnóstico. Porque não há relação causal entre a pergunta, o PT é um partido comunista? Essa é uma pergunta. Como vamos derrubá-lo? Essa é outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, não há relação causal entre a caracterização ideológica do partido e o meio escolhido para derrubá-lo. Mas na cabeça dele existe. Então, se a ideia de que o PT é um partido comunista leva à proposta da intervenção militar, então eu sou contra. Então eu quero tudo pelo modo democrático, então eu tenho que retroativamente diagnosticar que o PT não é um partido comunista. Isso é evidentemente uma inversão causal completa. Quer dizer que num historiador, digo, absolutamente imperdoável. Primeiro você tem que decidir uma coisa e depois a outra. Não é isso? Então, qual é a técnica para derrubar o PT? Fala, eu não sei. Eu não tenho nenhuma solução pronta. Né? Agora, eu também sei que esta maneira de colocar as coisas, queremos uma intervenção militar ou uma via democrática, eu sei que as coisas não são assim. Simplesmente não são assim. Não existe essa opção. Né? Então, se você tem um movimento popular, e se ele não tiver respaldo militar, ele não vai para frente. E se você quer um golpe militar, o golpe militar só aparece na ponta de um movimento civil que o antecede. Quer dizer, quando a situação já está praticamente resolvida pela população, é que entra uma força armada. Então, essas coisas são, vamos dizer, a relação entre soluções civis e golpe militar é muito complexa. Né? Ela não é do jeito que você quer, não é questão de escolher, que você gosta disso ou gosta daquilo. Mas no Brasil... todo mundo que está discutindo essa porcaria discute na base do gostar ou do gostar. Então, se você está muito impaciente com o PT, você fala, eu quero as Forças Armadas. Tá certo? Se você é um cara um pouco mais moderado, acho mais maneiro, quer resolver as coisas de maneira mais pacífica, então você, não, tem que ser pelas nossas instituições, etc, etc. Mas isso é tudo questão de gosto, meu Deus do céu. Eu digo, como que essas coisas se articulam na realidade? Então, eu sugiro o seguinte, estude um golpe militar, um, não precisa mais de um. E você já vai ver que essas coisas se misturam de uma maneira quase inextricável. Por exemplo, todo mundo caracteriza o 64, abril 64, como golpe militar. Eu digo, mas espera aí, quem deu o golpe foi o Congresso? Não foram os militares. É? Quando o presidente do Congresso, Álvaro Moura Andrade, anuncia que a presidência está vaga e que, portanto, o presidente está destituído, ele não sabia que os militares estavam se mobilizando em Minas Gerais. Ele não tinha a menor ideia. Ou seja, foi um movimento inteiramente civil, legal, tá certo? E, no entanto, ficou caracterizado como golpe militar. O que ele realmente virou em seguida. Né? Porque daí os militares exigiram que fosse um militar na presidência da República, fosse eleito pelo Congresso. E o Congresso cedeu. Então, vamos dizer, houve um golpe militar, mas não no 31 de março, nem no 1º de abril. Houve umas semanas depois. Né? Então, você vê como essas coisas elas se misturam. Agora, você imagina, por exemplo, nós queremos fazer aqui um movimento civil e destituímos tiramos o PT por via legal. Tá certo? E no dia seguinte, o exército da Venezuela está aqui e você vai chamar os militares. Até a véspera você só estava xingando. Não, não quero militar se metendo nisso, tal, isso aí é militarismo, é ditadura. Tal. Agora, não, por favor, general, vai lá nos defender. Não dá para fazer isso. Né? Então essas duas coisas são muito mais misturadas do que parece. Né? Então não se trata de você escolher uma via. Não existe, isso aí é só... são preferências. Isso é cartinha de Papai Noel. Entendeu? O que, que eu quero ganhar? Eu quero um golpe militar ou quero uma solução civil? Eu acho absolutamente intolerável que um historiador não saiba isso, mas no Brasil ninguém está sabendo. Faz meses que o pessoal está discutindo essa coisa, queremos intervenção militar ou não queremos. Né? Gustavo Souza pergunta, que medida o senhor é capaz de acompanhar uma análise musical, analisar por conta própria uma partitura? Eu não sei ler partitura. Eu, para ler partitura, tenho que contar as linhas. Mi, sol, si, ré, fa, fa, la, do, mi. É assim, quer dizer, eu levaria para ler uma partitura, eu levaria 3 meses. Não é que eu não sei ler, eu sei, mas eu sou semi-analfabeto. Sou analfabeto funcional. Tá certo? E, no entanto, eu sou capaz de fazer uma análise musical a partir do que eu ouvi. Olha, tem tal tema assim, tem tantas notas, foi no sato tal instrumento, e depois teve tal variação em seguida, papapá, combinou ali e fechou no fim. Como é que eu faço uma análise musical? As pessoas acreditam que eu sou um musicólogo. Eu não sou nada, meu filho. Eu simplesmente aprendi a ouvir. Né? Eu morei uma vez na casa de um maestro que dava lições, tal, e eu fazia análises musicais para ele. Né? E ele achava, bom, você sabe, ele tá, lê essa partitura, analisa. Ele fala, mas eu não sei ler partitura. Quer dizer, é ridículo, né? O sujeito que sabe andar de bicicleta, mas não sabe andar com os pés. Bom, então acho que por hoje nós temos que parar aqui, porque já foi longe demais. Mas tem muitos... Sábado que vem, talvez não tenhamos aula, porque vai começar o curso aqui na segunda-feira seguinte, e eu preciso de um tempo para pensar no curso. Mas pode ser que eu dê aula também, eu aviso durante a semana, tá bom? E então tá, essa semana nós vamos colocar... o curso online, porque tem gente que não pode vir, mas quer assistir online. Essa semana vamos colocar, vendo então o curso online, fazer um resuminho, botar aí em circulação. Então aguardem notícias, tá bom? Então até a semana que vem, muito obrigado.